Energy Nova, Don Celeste. A cúpula desfrute da lombra, viver enquanto a vida permite ser degustá-la. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais. Guerra que nunca acaba, tem em toda quebrada. Tem no DF águas lindas de tarde e de madrugada. Muitos só crescendo, outros tão no veneno. Uns procurando guerra, outros só tão vivendo. Um se ajoelha perante Deus, vai vendo. Hoje vive com pai, se afastou do veneno. E nesse mundo louco, onde amor tem pouco, ódio na veia é mato, resulta em pipoco. Deus é mais, irmão, na tua vida cuida. Larga o crime, as drogas, os grilo das bura. O crime é ilusão, as drogas é ilusão. O mundo é ilusão, Jesus é a salvação. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais. Troca 380, deixa fluir a paz. Que é bem mais, bora pra frente, não olha pra trás. Escama pra uns high, pipoca ali no breu. Quantos faleceu, não escolheu a Deus. Olha o pai que jamais esquece dos seus filhos. Quem te protege é ele, te livra do inimigo. Virou bicho na rua, escamadão da pura. Coração que acelera quando vê a bura. O crime traz as putas, os parças só loucura. Mas quando o chicote estrala, cadê mano os truta? Fica de zóio, bebê função, fica ligeiro meu parça. Que o diabo tá marcando sua mancada, sua barra. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais. Que guerra é essa que não tem fim? Os manos da quebrada tão se perdendo sim. Que Deus é mais.